Ternura. Ternura. Vocês ouvem as emissoras do Complexo Centro Paulista de Rádio. Ternura, FM 99,3 MHz, Rádio Meteorologia Paulista, ondas tropicais, 62 metros, 4.845 kHz. E o nosso programa de todas as manhãs é o programa Zé da Cunha, o Pinto e a Viola. O nosso abraço, o nosso bom dia a você que já está em sintonia com o nosso programa. Edmilson Pinheiro está aí fazendo o controle do som. Lá nos transmissores da Meteorologia Paulista, seu Parra. Bom dia, seu Parra, tudo bem? Nosso técnico de manutenção, seu Celestino Rodrigues. Nosso engenheiro eletrônico, doutor Gussi. Nos ouve lá na distância. Minha doutora, aquele abraço, Hércules Gussi. Nosso supervisor, Rock de Rosa. Supervisão geral, Rock de Rosa. Vamos com música, né? Música e músicas bonitas, gente. Vamos trazendo o Tibagi Mitim para recordar Sonho de Amor, depois Seresta, música bem, bastante antiga também, né? Do Alvarinho e Ranchinho. Quem vai cantar Seresta é o Rolando Boldrin. Palavra de honra, Tião Carreiro e Paraíso e Mulher Cavaleiro.